Faz um sucesso. Vou mandar um abração especial aqui, minha parceira Claudiana Stolino. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Tapuné no cabelo, vigia o teu sono, sei lá, até prova o teu beijo pra ver se a barba vai te arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prende, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Portal do Arrocha, parceiro Rian Divulgações. O nome dele é Cláudio Tricolor, o homem da sonorização de Riacho das Almas, viu? Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Bora! E quando for beijar alguém, aceita esse emprego de cobaia. Me prende, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Sucesso! Parceiro Jonas Divulgações. Estoura o pernambucano aí, meu filho, vai!